Muito boa tarde e bem-vindos ao Som Motores, que esta semana dá conta dos resultados do Grande Prémio de Fórmula 1 que decorreu em Monza e que marcou o fim das provas desta época no continente europeu, verificar se António Félix da Costa conseguiu o tão desejado campeonato de GP3 e passar pelos resultados da Porsche Super Cup, International GT Open, Mundial de Superbikes e, a finalizar, o Caramulo Motor Festival. A Fórmula 1 rumou a Monza, em Itália, para uma prova num circuito rapidíssimo e histórico de Fórmula 1 e que marcou o fim das provas europeias no Mundial de 2012. A qualificação mostrou desde logo uma McLaren bastante forte ao conseguir colocar os seus dois pilotos nos dois primeiros lugares. Na corrida, comprovou-se a sua supremacia neste circuito, enquanto mais atrás, Alonso tentava recuperar lugares na grelha e a Red Bull tentava garantir bons lugares, tal como a Mercedes. Já na parte final da corrida, o primeiro golpe de teatro com Jenson Button a ser obrigado a desistir devido a problemas mecânicos quando estava em segundo. Vettel, numa luta direta com Alonso, fecha a porta ao espanhol, impedindo-o de ultrapassar, o que lhe valeu um drive-thru. Momentos mais tarde, a equipa ordena-o para parar o carro de forma a não estragar o motor. Já nas últimas voltas, Webber tem uma saída de pista e abandona, terminando assim o fim de semana da pior maneira para a Red Bull, que vê os seus dois pilotos a distanciarem-se do título. Lewis Hamilton não teve problemas e venceu irrepreensivelmente, sendo que em segundo ficou a maior surpresa deste fim de semana, Sérgio Pérez, da Sauber, que começou a corrida em 12º, mas devido a uma estratégia diferenciadora, conseguiu efetuar uma segunda parte de corrida espetacular, recuperando lugares e chegando a ultrapassar Alonso e Massa, que terminaram em 3º e 4º, respectivamente. Raikkonen ficou em 5º, Schumacher 6º, Rosberg 7º, Di Resta 8º, Kobayashi 9º e, a fechar os lugares pontuáveis, Bruno Senna. No campeonato, Alonso dilatou a vantagem sobre o segundo, que agora é Hamilton, ao passo que Raikkonen ocupa um excelente 3º lugar. Os homens da Red Bull caíram para 4º e 5º. A Fórmula 1 deixa então a Europa e ruma até Singapura. O GP3 teve a sua última corrida em Monza e entre os pilotos que lutavam pelo campeonato estava António Félix da Costa. O piloto português começou o fim de semana bastante bem, mas na primeira corrida, um problema de queixa de velocidades arredou da luta pelo título, corrida essa que foi ganha por Daniel Abt, enquanto líder do campeonato, Mitch Evans, teve um fim de semana para esquecer e abandonou. Já na segunda corrida, o piloto português terminou em 5º e, as contas do campeonato, Daniel Abt liderava a corrida e era virtual campeão. No entanto, nos momentos finais da corrida, é ultrapassado e, com isso, vê o campeonato a fugir-lhe para Mitch Evans, que, apesar de muito ter lutado no fim de semana, terminou fora dos pontos, mas mesmo assim foi suficiente para garantir o campeonato, apenas 2 pontos de segundo classificado, enquanto Félix da Costa fechou as contas de campeonato em 3º. As corridas de GP3 foram mais uma vez marcadas pelas muitas ultrapassagens. Também a fechar a temporada em Monza esteve a Porsche Super Cup, sendo que a luta pelas posições foi intensa e a liderança do campeonato ainda não estava entregue. Aliás, a luta por posições que dariam pontos para se sagrar campeão durou até a última curva, quando Kevin Estre, desesperadamente, forçou a ultrapassagem ao adversário, mas acabou por levar os shorts longe do meio e acabou ultrapassado por René Rast, que dessa forma ganhou também o campeonato. O GT Open rumou desta feita ao circuito de Hungaroring para uma jornada dupla que contou com vitória na primeira corrida de Miguel Ramos aos comandos de um Corvette. Já na segunda corrida, um erro fez com que se ficasse pelo 12º lugar, numa corrida ganha por Álvaro Barba e Matteo Maluselli, em Aston Martin, dupla que essa que lidera também a competição. Nas duas rodas, o Mundial de Superbikes rumou ao circuito de Nürburgring, na Alemanha, onde Max Biaggi venceu a primeira das duas corridas, ao passo que a segunda foi ganha por Chase Davis, ambos em Aprilia. No campeonato, Biaggi lidera com 318 pontos e Mark Melandri está em segundo com 308,5 pontos, ele que não teve um bom fim de semana de corridas e perdeu a liderança do campeonato que ruma no final deste mês ao Circuito Internacional do Algarve. Neste fim de semana, realizou-se o Caramulo Motor Festival, um evento organizado pelo Museu de Caramulo, sendo composto pela concentração, exposição e passeio de carros clássicos de diferentes épocas e marcas e, em termos desportivos, é marcado pela Rampa do Caramulo, prova a contar para o Nacional de Montanha. Na classificação absoluta, a prova foi ganha por Pedro Salvador, seguido muito perto por Tiago Reis. O Caramulo Motor Festival regressa para o ano, mas só Motores cá estará novamente, de 8 a 8 dias, para lhe dar conta dos principais eventos de desporto motorizado em Portugal e no mundo, sendo que o grande destaque será o Mundial de Rallys, que rumo ao Reino Unido. Até para a semana!